sejam multiplicadas sobre a nossa vida. Eu convido você para que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 64, versículo de número 4. Livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo de número 4. 64, capítulo e versículo 4. O tema da nossa mensagem, baseado neste texto, é: o nosso Deus é diferente. Nosso Deus é diferente. Diz assim a palavra de Deus: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vamos repetir esse texto? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Meus irmãos, a Escritura Sagrada, no livro do Gênesis, vai dar conta que Deus fez um pacto com os nossos primeiros pais, que eram nossos representantes, Adão e Eva. Este pacto está registrado no livro do Gênesis, no capítulo 2, os versos 15 a 17. Mas diz a Bíblia que os nossos pais, depois de serem tentados, eles pecaram contra Deus, sucumbiram e quebraram o pacto que Deus havia feito com eles. E por conta do pecado, e por conta da desobediência ao pacto, diz a Bíblia, que o pecado entrou no mundo e com o pecado entrou também a morte. Ocorreu ali aquilo que nós chamamos na teologia de morte espiritual. O homem perdeu a comunhão com Deus e, portanto, ele agora estava morto espiritualmente. Com isso, meus irmãos, o homem perdeu a capacidade de enxergar e de compreender a vontade de Deus. Mas, além disso, desse distanciamento produzido por conta da queda, diz a Bíblia que a Bíblia vai ensinar, e nisso cremos, que o homem perdeu também o seu referencial de como adorar, de como servir ao Senhor. E cada vez que ele foi se distanciando e se mantendo mais longe de Deus e sem o referencial, mas tendo em vista que o homem tem o senso da divindade e aquilo que nós chamamos da semente da religião, isto faz com que o homem, portanto, tenha necessidade de adorar, tenha necessidade de erigir, de construir os seus próprios deuses. E ele, então, com base na sua imaginação e como fruto das obras das suas mãos, ele construiu e tem construído os seus deuses. E isto faz com que todas as nações, em todas as etnias, em todas as culturas, em todas as sociedades, tenha-se a presença de divindades. Tenha a manifestação da religiosidade dos homens, porque o homem tem em si, na sua natureza, em sua essência, essa necessidade de adorar, de se curvar diante de uma divindade. De sorte que, quando nós lemos a Escritura Sagrada, e dessas pessoas, das nações que foram sendo construídas em torno do povo de Deus, e aí pensando de modo mais particular em Israel, nós vemos o registro da Bíblia quando Deus dá conta e alerta a Israel sobre os ídolos, sobre as divindades pagãs, que está no capítulo ou no livro dos Salmos, no Salmo de número 115, no verso de número 4, versículo 8, que está escrito assim: porque prata e ouro são ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta, tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam, diz a palavra de Deus. Agora pense comigo. Nós estamos falando aqui nessa noite que o nosso Deus é diferente. E o texto que nós lemos, você tem que compreender que ele foi proferido pelo profeta Isaías dentro do contexto em que Israel está cercado por várias nações, que têm os seus deuses, que têm as suas crenças. E esse texto de Isaías, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, surge dentro de um contexto que vem para estimular um povo que está orando, um povo que está desejando ser visitado por Deus. Um povo que anseia pela manifestação de Deus. Veja, portanto, o versículo de número 1 e 2 do capítulo 64 de Isaías, quando então está escrito da seguinte forma: ó, se fendesse os céus e descesses, e se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Veja que o desejo do povo de Deus é que haja uma visitação da parte de Deus para que o nome de Deus se torne notório entre as nações, os adversários do povo de Deus. E é nesse contexto que você percebe a expectativa, a súplica que Isaías vem e afirma quem é Deus, quem é o Deus o qual nós desejamos, pelo qual nós desejamos ser visitados. Isaías vai dizer: olha, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Um povo que estava em apuros, um povo que estava em apuros porque estava cercado pelos seus adversários e inimigos, mas também em apuros por conta da sua própria situação, e por conta disso o povo deseja ser visitado por Deus. Veja o versículo de número 8 deste capítulo, do capítulo 64 de Isaías, quando está registrado: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. É nesse contexto, no meio deste capítulo, como que um divisor de águas, que Isaías fala assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu Deus além de ti, Deus que trabalha para aquele que nele espera. E aqui, meus amados irmãos e irmãs, eu quero destacar três verdades que dão testemunho acerca desta singularidade, deste Deus que é exclusivo. A primeira verdade é o testemunho da história, a segunda verdade é o testemunho da intervenção de Deus na história, e a terceira verdade é o testemunho da experiência do povo de Deus com Deus. E depois nós finalizaremos esta nossa mensagem mostrando como que o apóstolo Paulo aplica esse texto à soteriologia, isto é, à doutrina da salvação, lá no capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo de número 9. Nós vamos perceber como que Paulo, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, pega esse texto e fala: sabe o que quer dizer isso? Sabe qual é a obra que Deus estava trabalhando por vocês e que vocês não compreendiam e não podiam fazer nada? É a obra da redenção, é o trabalho da redenção que culminou lá na cruz e que foi aplicada em nós pelo Espírito Santo. Então vamos ao testemunho da história. Você precisa compreender, e você bem sabe disso, que a história da humanidade, ela está recheada de narrativas religiosas. E essas narrativas religiosas, elas têm os seus contos, trazem as suas crenças e trazem também as divindades dos pagãos, que permeia e que faz parte da cultura e de todas as sociedades. Só para você ter uma ideia e perceber como que isso se dá, eu faço com que você rememore e veja comigo no livro do Êxodo, no capítulo de número 5, para você perceber como que Deus vem se tornando e como que ele se torna singular na história, especialmente na história da redenção, em que nós temos os registros bíblicos que mostram essa manifestação de Deus. Chama a sua atenção para o texto em que Deus comissiona Moisés e Arão para que eles vão até Faraó, para que diga a Faraó que libere o povo para adorar. E você vai perceber como que Faraó recebe essa notícia, como que ele se porta e o que Deus vai dizer acerca disso. Veja no capítulo 5 do Êxodo, no versículo de número 1 e 2, que diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Veja o que Faraó disse. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça, para que eu ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Meus irmãos, Faraó, ele estava cercado, ele tinha várias divindades, e acreditamos, inclusive, à luz do livro do Êxodo, que as 10 pragas, inclusive, que vieram da parte de Deus como juízo, vieram para destronar, derrubar aquelas divindades, para que Faraó percebesse, até por conta desta fala dele: quem é o Senhor para que eu ouça a voz, para que eu deixe o povo? E não conheço ele, nem tampouco lhe obedecerei a voz. E sabe o que acontece nesse contexto histórico? Estes homens que foram enviados, comissionados por Deus para que o povo fosse resgatado, diz a Bíblia que a condição do povo ficou ainda pior. O capítulo 5 diz que Faraó apertou ainda mais o trabalho se tornou mais ferrenho, a situação mais sofrida. De sorte que parece-me que o povo, quando você lê este capítulo, o povo começa a pensar o seguinte: que é melhor ficar no Egito, que acatar esta voz de Deus nesse primeiro momento. O povo fala: olha aí, Moisés, o que você arrumou para nós. A situação piorou, nós estamos tendo que trabalhar mais, estamos tendo que produzir ainda mais. Eu acho que é aqui que surgiu aquele negócio que tem nas empresas hoje de bater a meta. Surgiu lá no Egito, é coisa do Egito. Eles têm que bater a meta, têm que continuar produzindo a mesma quantidade de tijolos, só que um detalhe, eles mesmos agora que têm que ir buscar o material. E Faraó diz: quem é o Senhor? Faraó vai dizer o seguinte: esse negócio de adoração a Deus, isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Esse povo está trabalhando pouco demais, dê mais trabalho a esse povo. E Moisés questiona o Senhor, meus irmãos, nesse contexto. Diz aí o versículo de número 22 deste capítulo: então Moisés, tornando-se ao Senhor, diz: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu de nenhuma sorte livraste o povo. Você sabe aquelas queixas que você tem em oração no momento de sofrimento? Moisés também já teve. Está vendo aí, Deus, a coisa ficou pior ainda. O Senhor não fez nada. O Senhor mandou eu vir, mas o povo está sofrendo mais do que antes. Só que aí Deus fala com Moisés: disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Meus irmãos, Faraó tinha os seus deuses, mas agora ele vai experimentar um feito na história dele, na história do seu povo, um Deus que é o Senhor da história. O Deus que tem a caneta que está sendo redigida, a história está na mão de Deus. Conquanto as pessoas até possam dizer: não conheço Deus, não quero obedecer a Deus, Deus vem na história e mostra-se, se dar a conhecer como sendo exclusivo e singular. E, portanto, as pessoas têm que se quedar diante dele. O Faraó está dizendo que não vai liberar o povo, não. Ele vai liberar, sim, por braço forte e mão poderosa. O povo vai ser redimido. O povo vai para o deserto para me adorar, porque é assim que eu quero e assim que será. Então nós estamos percebendo a história em que Isaías está profetizando, falando assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se percebeu Deus além de ti. A história, portanto, dá testemunho que Deus é singular, desde que o mundo é mundo, desde que existe história da humanidade, Deus se mostra como aquele que é exclusivo e singular. O nosso Deus é diferente. Ele não é obra das nossas mãos. Ele não é fruto da nossa imaginação. Ele é livre. Ele está acima de nós. Só Ele é Deus. Só Ele é Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Esse elemento em que Deus vem se mostrando como aquele que é o Senhor da história e que é diferente, pode ser constatado por meio do testemunho das nações de Israel. No Salmo de número 126, no versículo de número 1, versículo de número 2, você vai perceber que após Deus resgatar o povo, restaurar a sorte do povo, diz a Bíblia que as nações dão testemunho disso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, diz o texto nos Salmos, ficamos como quem sonha. Então, uma pessoa restaurada, o que acontece com ela? Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. O que as nações diziam? Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Isso é elemento histórico, em que as pessoas estavam dando testemunho, que as pessoas comprovaram que Deus estava agindo na história de Israel. Grandes coisas fez, não é Israel que está dizendo, muito embora Israel no coro do Salmo vai dizer isso também, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, mas são as nações que estavam dizendo, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As pessoas que convivem com você, olham para você e percebem que a sua vida foi mudada. As pessoas que te conhecem há muitos anos, quando olham para você, falam assim, grandes coisas fez o Senhor. Olha, eu conheci fulano. Ah, fulano, você não imagina como ele era. Ah, você não faz ideia. Aquilo ali não tinha jeito, não. Mas as pessoas olham e falam assim, Deus fez alguma coisa extraordinária, porque é uma outra pessoa. Isaías está profetizando 700 anos antes de Cristo, e ele então alcança os seus ouvintes, o seu rebanho, o povo de Israel, e diz assim, desde a antiguidade não se ouviu. Conquanto o faraó tenha dito, não conheço Deus, não sei quem ele é, não vou deixar o povo sair. Aí Deus opera de modo extraordinário e poderoso no Egito, de sorte que chega o momento que os magos de Faraó reconhecem e falam assim, isso é dedo de Deus, aparece essa expressão lá no Êxodo, isso é dedo de Deus. A história dá testemunho que o nosso Deus é diferente. Em segundo lugar, o testemunho da intervenção de Deus. As intervenções de Deus dentro da história que está se processando, mostra, autentica a veracidade de que Deus é diferente. Deus tira o povo do Egito. Deus conduz o povo, depois de falar que vai tirar o povo com um braço forte, mão poderosa, e manifesta aquele juízo sobre o Egito. Juízo sobre o Egito. Deixa eu só fazer uma distinção aqui sobre juízo e disciplina. Aos pagãos, Deus executa juízo. Quanto ao povo da aliança, Deus executa disciplina. É diferente, tá? Os pagãos, Deus manifesta o seu juízo. Deus julga o povo. Quanto à igreja, Deus disciplina, porque nós somos filhos. E um pai disciplina os filhos. Mas bem, depois dessa distinção, nós precisamos perceber o seguinte, que Deus então tira o povo, conduz o povo, e o povo então chega e depara-se com um obstáculo, o Mar Vermelho. O povo está cercado, num beco sem saída. Água na frente, de repente o povo escuta e percebe que Faraó está com seu exército no encalço dele. E o que fazer? O povo se desespera. Moisés clama ao Senhor e Deus fala: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, toque nas águas, Moisés. E meus irmãos, diz a Bíblia que Moisés tocou nas águas por ordem divina, e as águas se abriram e o povo passou a pés enxuto. É a intervenção de Deus. É Deus fazendo aquilo que o povo não pode fazer. Mais tarde diz a Bíblia que o povo tem necessidade, o povo peregrina pelo deserto e o povo tem fome, o povo precisa do que comer. E Deus envia então o maná dos céus. Manifestação da providência, do cuidar de Deus. O povo devia colher, inclusive, para um único dia. Aquilo é uma demonstração pedagógica que o povo precisava cuidar, precisava entender que o cuidado de Deus haveria de se manifestar todos os dias. Aquilo que o povo necessitava, Deus iria dar todo dia. Isso deve aquietar o nosso coração, fazer com que a ansiedade fique do lado de fora. Deus cuida do seu povo. O que nós necessitamos, Deus nos dá. Mas, meus irmãos, o livro dos Salmos chega a dar conta que o maná, a linguagem que o salmista usa, vai falar que o aquele povo comeu o pão dos anjos. O pão dos anjos. Você já imaginou o que é isso? Aquela comida que aquele povo comeu, a Bíblia, a palavra de Deus dá conta que eles comeram o pão dos anjos. Eu disse no primeiro culto que certamente você já experimentou, já comeu aí alguns pães, talvez feito por alguma das nossas irmãs, ou alguns irmãos que se aventuram, que se aprimoram e fazem excelentes pães. Inclusive, se você quiser fazer um experimento comigo, eu estou à disposição. Mas eu não sei o que é comer o pão dos anjos. Mas aqueles nossos irmãos comeram o pão dos anjos, a Bíblia diz. Mas eles precisaram de água. E diz a Bíblia que Deus fez jorrar água da rocha. Eles peregrinaram 40 anos e diz a Bíblia que Deus preservou as sandálias dos pés e as vestes daquele povo por 40 anos. Isso é intervenção de Deus. É Deus trabalhando pelo seu povo. A Bíblia diz que Deus, num determinado momento, pediu a Abraão que desse a ele Isaac. Diz a Bíblia que aquele homem esperou 25 anos para receber, para cumprir-se a promessa do nascimento de Isaac. Isaac nasceu como um ato extraordinário, um milagre de Deus. Depois de 25 anos, o menino então cresce, se torna um adolescente. E agora Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, me dá o teu filho. E eu quero ser bem específico, Abraão, com você. Teu único filho, a quem tu amas. Leva-o ao Monte Moriá, sacrifica-o ali. E Abraão pega o menino com o cutelo, com a lenha, e ele se dirige ao Monte Moriá. No pé do monte, ele diz aos seus empregados: ficai aqui, nós subiremos, adoraremos e voltaremos. O escritor aos Hebreus vai dizer que aquilo ali era uma demonstração que Abraão já cria na ressurreição. Por isso que ele fala: nós subiremos, adoraremos e voltaremos. Está subindo ele e Isaac. Mas, meus irmãos, diz a Bíblia que quando Abraão está efetivamente pronto para executar, para sacrificar o seu filho, o anjo bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão, não te faças tal coisa, porque sei que temes ao Senhor. Ali nós vemos uma demonstração da intervenção de Deus, Deus fazendo aquilo e Deus mostrando que o sacrifício que Ele quer é produzido por Ele mesmo. Deus proverá para si, diz o texto. De sorte que Isaías, tendo isso em mente e sabedor de que os seus ouvintes sabem dessas verdades acerca de Deus, ele traz esse aspecto, essa tônica cognitiva do intelecto, de mensagens e de informações que já estavam no intelecto do povo, para dizer, vocês já sabem, desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu. Deus, além de ti. As intervenções de Deus na história comprovam que Ele é singular, que Ele é extraordinário, que Ele é exclusivo, que só Ele deve ser adorado. Meus amados irmãos, mas tem a terceira verdade dentro desta mensagem que Isaías está trazendo para o povo, que é a mensagem da própria experiência do povo. O escritor do Antigo Testamento, o exegeta, diz que a ênfase aqui está na experiência que o povo tinha com Deus. O povo já sabia dessa singularidade de Deus, mas estava ali como que influenciado, oprimido, cercado pelas divindades. E era necessário, portanto, que o povo fosse recordado da experiência que ele tinha já com o Senhor nosso Deus. Porque só Deus trabalha em favor daquele que nele espera. Sabe qual a importância disso, meus irmãos? Porque a idolatria, o resultado da imaginação humana que produz os seus ídolos, alguns tangíveis e alguns imaginários, porque hoje pode ser que muitas pessoas nem tenham um ídolo na sua casa de modo tangível, mas ele tem os seus ídolos imaginários, que foram construídos e ele está ali submetendo e adorando a esses deuses. O problema é que a idolatria, o pecado da idolatria, leva o homem a fabricar esses deuses e ele se torna escravo disso, de algo, de um objeto que não pode fazer nada por ele. Porque o ídolo, além de submeter, e na verdade o profeta vai dizer que o que está por detrás dos ídolos é a ação de Satanás e os seus demônios, está escrito, é que a pessoa, depois de construir esse ídolo, pensando que ele vai trazer algum benefício na sua existência, algum tipo de bênção, este ídolo passa a escravizar o indivíduo. Por quê? Porque o ídolo, ele é egoísta, ele é caprichoso, ele não pode fazer nada e exige que você faça tudo por ele, afinal, porque ele não pode se locomover, ele tem que até mesmo ser carregado. Isaías vem dentro do testemunho da experiência do povo de Deus e fala assim, olha, o nosso Deus, entretanto, é aquele que trabalha em favor daquele que nele espera. Bendito seja o Senhor. Esse aspecto, esse conceito de trabalho que envolve serviço, às vezes soa mal aos nossos ouvidos. Porque pensa comigo, como assim, pastor? Como que o Deus que é totalmente dependente, que é totalmente feliz em si mesmo, que não precisa de ninguém nem de nada, que é grande, que é poderoso, que sabe todas as coisas, que não tem carência de absolutamente nada, o Senhor está dizendo que Ele vem e trabalha em favor de pessoas? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo, Deus trabalha. Agora, o que é que soa mal? Soa mal porque eu imagino que dentro desse contexto social brasileiro, trabalho para as pessoas é como que uma espécie de maldição. As pessoas encaram o trabalho, a realização das vocações, como sendo uma maldição, algo pesado. Claro que, por conta da queda, a vocação, o trabalho se tornou algo cansativo, tantas vezes. E tanto é assim, que uma das primeiras coisas que nós almejamos quando nós estamos prestes a aposentar, é quando eu me aposentar, claro que tem as exceções, obviamente, quando eu me aposentar, não bota a mão em mais nada, nunca mais dou um dia de serviço para ninguém. Ou como eu contava ainda há pouco, como aqueles uns moços do Rio de Janeiro que fizeram o bolão da Mega Sena num tempo desse e ganharam, foram sorteados, que trabalhavam num restaurante de luxo, chique no Rio de Janeiro, a primeira coisa que eles fizeram, saiu no telejornal, foi o quê? Pedir conta, não quero mais trabalhar. Então às vezes soa estranho a pessoa falar assim, mas como assim? texto está dizendo que Deus trabalha. O texto está dizendo que Deus trabalha em favor daquele que nele espera, que trabalha para aquele que nele espera, diz o texto. As divindades não podem fazer isso. Os deuses pagãos não podem fazer absolutamente em favor de ninguém. Mas Deus, o Deus que criou os céus e a terra, que é Senhor dos céus e também da terra, Ele sim pode fazer. Ele pode realizar o que você não pode realizar. Aquilo que foge do teu controle, aquilo que você não tem forças, que você não tem competência para fazer, Deus pode fazer por você. Agora, o que nós precisamos entender, que essa ideia do texto, que Deus trabalha para aquele que nele espera, isso tanto traz o elemento da esperança quanto o elemento da paciência. Então, nós precisamos aprender aqui uma coisa sobre isso. Deus não trabalha para uma pessoa que é impaciente. Se você é impaciente, se você é dominado pela impaciência, possesso pela impaciência, quer realizar as coisas ao seu tempo, no seu momento, não conte com Deus. E não culpe Deus lá na frente quando as coisas derem erradas. Porque você não foi capaz de esperar com paciência em Deus. A paciência é um dos piores inimigos nossos, as piores bobagens, as piores escolhas, as piores decisões da vida são frutos de impaciência. Quer ver um exemplo disso? Diz a Bíblia que Moisés havia subido para o monte para estar com Deus, para receber as tábuas da lei. Diz a Bíblia que depois de um tempo de Moisés no monte, diz a Bíblia que o povo acercou-se de Arão e diz o seguinte: quanto a este Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele. Não sabemos se ele vai voltar mais. Constrói-nos deuses que vão adiante de nós. E um povo que havia prometido obediência a Deus, em pouco tempo, está violando os primeiros mandamentos de Deus, porque está dominado pela impaciência. Não aguenta mais esperar Moisés. 40 longos dias para ele já era coisa insuportável. E nós somos uma geração que nascemos dentro de um contexto que vamos sendo doutrinados por um elemento que vai cada vez mais gerando impaciência no nosso coração. Nós não aguentamos esperar, nós não queremos esperar. Mas na pedagogia de Deus, na didática de Deus, é necessário que espere, porque Ele só trabalha em favor daquele que nele espera. Espere em Deus, meu irmão. Espere em Deus, minha irmã. Aguarde um pouco mais. Não seja precipitado. Mas o esperar em Deus também envolve o elemento da confiança, do descanso, da expectativa de que a qualquer momento Deus vai intervir, Deus vai agir, Deus vai trabalhar em nosso favor. É assim que Ele o fez, é assim que Ele tem feito. O que é esperar em Deus? E um teólogo do Antigo Testamento, Oswald, diz o seguinte: biblicamente falando, abre aspas, esperar equivale a manifestar um tipo de confiança que ousa entregar-se a Deus ao longo da vida terrena. É continuar crendo e esperando quando todos os demais já desistiram. É crer, é ser melhor do que alcança no tempo de Deus, do que aconteça em minhas próprias expectativas e no meu próprio tempo. Isso é esperar. Você tem esperado? Você tem aguardado em Deus, nesse Deus que é absolutamente diferente, que a história dá conta que Ele é diferente, que as intervenções que foram realizadas na história do seu povo e na história da humanidade comprovam que Ele é diferente, mas na sua própria experiência de ser alcançado por Deus, pela mensagem do Evangelho de Deus, faz com que você entenda que Deus é diferente? E aí, Nós vamos para o texto do apóstolo Paulo para você perceber a mensagem messiânica, como que Paulo aplica esse texto. Vamos lá para o texto do apóstolo Paulo. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no capítulo 2, versículo 9. Porque tudo que Isaías está falando aqui, meus irmãos, tinha uma conotação histórica para aquele momento. E ao mesmo tempo tinha um elemento messiânico, profético, que apontava. De sorte que quando a manifestação de Jesus, quando Jesus morre, quando Jesus é crucificado, sepultado e ressurge entre os mortos, Paulo, conduzido pelo Espírito de Deus, pega esse texto e aplica a essa realidade em que o Espírito Santo de Deus desvenda os nossos olhos para que compreendamos a gloriosa mensagem do Evangelho. Vejam comigo, versículo de número 9, no capítulo 2. A igreja leia, por gentileza. Esse texto, com quanto Paulo o coloca com uma outra linguagem, com alguns elementos que você não percebe, que estão lá, mas é o texto de Isaías que ele está citando. E em que contexto Paulo está aplicando o texto? Ao contexto da salvação. Esse texto onde ele se encontra aqui, ele não está falando da questão do céu. Às vezes é muito comum você ouvir, e talvez você mesmo já pronunciou, pegando esse texto, para falar da questão do céu, o que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, do que Deus tem preparado. O que Paulo está aplicando aqui é a realidade em que o Espírito Santo de Deus, depois da ressurreição de Jesus, aplica a salvação no coração do crente, para mostrar o seguinte, que o clímax do trabalho de Deus, que Deus estava realizando na história de Israel, e que culmina e que alcança os gentios, é realizado lá na cruz. Compreende isso? Percebe a conexão, como é que Paulo linka isso? Ah, pastor, não estou ouvindo isso no texto, não. Então vamos ver os versículos anteriores e o que vem posterior, para você perceber. Ó. Versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, fazendo menção daquela turma que estava envolvida na crucificação de Cristo. Porque se a tivessem conhecido, o que teria acontecido? Jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí o versículo 10 responde, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. O que Paulo está ensinando então? Que o trabalho de Deus, que o Deus que estava lá profetizando por meio de Isaías, falando assim, Deus trabalha em favor daquele que nele espera. Israel estava cercado pelos os seus inimigos, seus adversários. Além disso, oprimido por conta dos seus próprios pecados, gemendo. Isaías está dizendo o seguinte, olha, o trabalho de Deus, o que vocês não podem realizar, Deus vai realizar no Messias. Deus está trabalhando, e no tempo exato, isso há de culminar. Esta obra será realizada de uma vez por todas, na linguagem do escritor aos Hebreus. De sorte que quando Paulo toma esse texto, Paulo está tirando esse texto da profecia de Isaías para dizer o seguinte, que esse detalhe do agir de Deus não é algo que é compreendido pela sabedoria humana. Não é um esforço humano, não é uma questão de intelectualidade, é uma questão da ação do Espírito Santo que vem e nos revela e nos faz compreender aquilo que os olhos não podem ver, que a mente não pode compreender, mas que faz parte e que pode ser compreendida e acolhida por conta da ação do Espírito de Deus, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Lá na cruz, Deus trabalhou por você. A obra bruta, que ninguém podia fazer, que ninguém jamais poderá fazer, Deus fez na cruz. Uma obra realizada por Ele mesmo, na pessoa do Filho dEle, e que teria efeitos que iriam alcançar o nosso coração e fazer com que compreendêssemos esse trabalhar de Deus na história para nos fazer bem. Deus trabalha em favor daquele que nele espera. E eu caminho para a conclusão, destacando algumas verdades. O nosso Deus é diferente. Por que ele é diferente? Porque ele é o único Deus vivo, verdadeiro, que é Senhor da história, que faz feitos extraordinários. Não só apenas fez, mas é poderoso para fazê-lo hoje. A Bíblia dá conta, meus amados irmãos e irmãs, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Segundo o seu poder que opera em nós, Ele é poderoso para fazer. E se Ele quiser fazer, se Ele quiser trabalhar em favor das nossas causas e das nossas vidas, ninguém pode impedi-lo. É por isso que dentro do capítulo de Isaías 64, o povo está orando, o povo está almejando uma visitação de Deus, porque sabe que Deus pode fazer algo extraordinário. Quando você deparar com uma situação em que as pessoas estão dizendo, não tem jeito, não aceite isso. Porque se Deus quiser, as coisas podem ser alteradas. Segundo, o nosso Deus é diferente. Por quê? Porque Ele, embora sendo poderoso Deus, trabalha em favor de pessoas frágeis. Embora sendo santo Deus, Ele trabalha em favor de pecadores que esperam nele, que aguardam nele, que decidiram, por obra e graça do Espírito Santo, confiar nele. Confie em Deus, espere em Deus. Aguarde da parte de Deus grandes feitos. Ele ainda continua agindo na história. Ele não apenas está assentado no alto e sublime trono, olhando para o universo, mas Ele está governando o mundo, tudo e todos. Terceiro, o nosso Deus é diferente porque Ele foi capaz de enviar o Seu Filho para realizar a nossa redenção. Ele foi capaz, movido pelo Seu próprio amor, de entregar o Seu próprio Filho, o Seu único Filho, para que nós recebêssemos vida eterna no Seu Filho. O nosso Deus é diferente. Portanto, Ele é digno de que você continue confiando nele, esperando nele, aguardando da parte dele grandes feitos. E as perguntas que precisamos responder nessa noite é: em quem nós temos confiado? Em quem você confia? O que é que tem motivado você a esperar em Deus? Você está esperando em quem? Ou você está decidido a fazer as coisas do seu próprio jeito? No seu próprio momento? O que você precisa entender é que Deus só trabalha. Deus só trabalha, está escrito, para aquele que nele espera. Portanto, eu gostaria de lhe encorajar nessa noite, de desafiar você para que você continue confiando em Deus e aguardando em Deus. Quem sabe, nesta semana, por obra e graça dele, ele resolve te surpreender e trabalhar em seu favor, para manifestar a glória dele e para lhe fazer bem e trazer alegria para o seu coração. desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se percebeu. Deus além de ti, Deus que trabalha para aquele que nele espera. Eu quero orar com você nessa noite. Se você já está cansado de esperar, eu quero orar com você. Talvez você esteja impaciente. Eu quero orar com você. Eu quero convidar você, se você não tiver nenhum constrangimento, nenhum impeditivo no joelho, para que você dobre o seu joelho onde você está. Para você, para que você pense na verdade que nós ouvimos. E quem sabe orar como Isaías orou: ó, se fendesse os céus e descesses. Ah, Deus, fende os céus, desce até nós, Senhor. Deus não é obrigado a fazê-lo, mas tantas vezes tem feito em resposta à oração de seu povo. Teu povo está aqui, Senhor. Teu povo te ama. Teu povo te adora. Teu povo, ó Pai, comparece a este lugar para enaltecer o teu nome, mas comparece aqui também para receber a instrução da tua palavra. Para perceber que na história o Senhor Deus esteve sempre agindo, operando, para por fim realizar aquele grande trabalho lá na cruz do Calvário. Coisa que nenhum ser humano, ninguém mais poderia fazer. Somente o teu filho poderia fazê-lo. E ele o fez. O fez de uma vez por todas. Quando ele então recebeu sobre si a manifestação da ira do Senhor, e portanto, por meio da morte da cruz, nós fomos reconciliados contigo. Usufruímos novamente, ó Deus, da bênção da comunhão, de sorte que agora nós temos livre acesso ao Senhor nosso Deus. Mas, Pai, é verdade também que o Senhor trabalha em favor daqueles que esperam em Ti, em questões nas quais nós não temos condição de resolvê-las. Não temos poder nem sabedoria, tantas vezes para resolver situações complexas que surgem diante de nós, que são mais fortes do que nós, que são maiores do que nós. E por isso, Pai, o Teu povo que clama e chama pelo Teu nome aqui neste lugar, que está quedado diante de Ti, de joelhos, com o coração rendido aos Teus pés, suplica o Teu favor nessa noite. Trabalhe em nosso favor. Ó Deus, trabalhe em favor do irmão Edson, do presbítero Edson, que está enfermo. Ó Pai, estenda as Tuas mãos sobre ele nessa noite. Trabalhe em favor, ó Pai, da esposa do irmão reverendo João. Trabalhe na vida dela, Senhor. Nós Te suplicamos. Ó Pai, trabalha em favor das vidas dos casais da nossa igreja. Casais que enfrentam lutas com os filhos. Filhos com os corações arredios. Trabalha, Senhor, no coração. Faz aquilo que nós não podemos fazer, meu Senhor, por amor a Jesus. Faz um milagre, Pai. Mostra a Tua graça e o Teu favor sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Mostre, ó Deus, o agir do Senhor na nossa pátria, nesses dias maus, nesses dias difíceis que o nosso povo geme, Senhor, por conta da opressão, da tirania dos nossos governantes, tantas vezes militando em causas próprias e não pensando no povo, Senhor. E no meio dessa grande multidão se encontra a Tua igreja, Senhor. Trabalha nesses dias. Mude os corações dos homens que estão imbuídos de governar este país. E permita, Pai, que a tua igreja seja instrumentalizada pelo Senhor, nesse agir, nesse trabalhar, nessas intervenções que o Senhor faz. Ora, usando os meios, e tantas vezes até mesmo sem os meios, e às vezes acima dos meios, porque tu és Deus, e tu és diferente, Senhor. Tu és singular, exclusivo, de sorte que só diante de ti o teu povo deve se curvar para adorar. Receba, portanto, Pai, nossa oração em Jesus Cristo. E nós ficamos aguardando em ti até que o Senhor se compadeça de nós. Em o nome de Jesus. Surpreenda o teu povo nessa semana de uma maneira extraordinária, graciosa, bondosa, para que o teu povo tenha também em nossa geração testemunhos para contar. É a nossa oração, é a nossa súplica, em o nome de Jesus, o Senhor. Convido a igreja a se colocar de pé, o reverendo Zé Camargo vai em pé.